Ele chegou em casa mal-humorado. Querida Julie, sim, sei muito bem como é preparar com todo carinho um jantar para o seu marido e receber em troca apenas uma cara amarrada e meias palavras. As perguntas dolorosas não tardam a aparecer. É esse aquele mesmo homem que costumava ser tão amável e atencioso? Será assim a vida de casado? Torço para que você tenha segurado sua língua e resistido a repreender Michael logo de cara, embora seja provável que ele tenha percebido seu desapontamento. Sempre que você se encontrar em situações complicadas que não escolheu nem causou, para minimizar as dificuldades, pergunte-se: que objetivo o amor me oferece nesse momento? Com objetivo, quero dizer a questão a qual você deve dedicar sua atenção naquela ocasião específica. O objetivo quando estou na igreja é adorar a Deus. O objetivo quando assisto uma aula é aprender. O objetivo quando estou na companhia de uma pessoa que amo é me concentrar nela, ouvi-la, ser-lhe receptiva. Infelizmente, identificar o tema de uma situação não somente costuma ser difícil, como os temas também podem mudar em função das circunstâncias. Além disso, nós tendemos a ser muito inflexíveis e teimosos, nos recusando a abandonar o tema que tínhamos em mente, mesmo quando as circunstâncias já o tornaram inadequado. Os verdadeiros casais, contudo, aprendem a perceber o tema de uma dada situação e a agir de acordo com ele. Qual tema se oferece quando Michael chega em casa mal-humorado? Obviamente, você não deve sentir pena de si mesma, nem partir para cima dele com raiva. O tema, portanto, é tentar remediar a situação. É evidente que ele, exausto por um dia difícil no trabalho, não conseguiu se recompor até chegar em casa, ainda mais no horário em que o trânsito é mais ingrato. Para dizer o mínimo, ele não estava em sua melhor forma. Você talvez conheça o ditado: as pessoas medíocres estão sempre em sua melhor forma, e nós duas sabemos que Michael não é medíocre. Talvez ele tenha chegado em casa desejando ser confortado por você, porém, por causa da irritação, não conseguiu admitir a carência. Por algum motivo, certas pessoas têm grande dificuldade para admitir que estão fracas ou que precisam de carinho. Em vez disso, tendem a resmungar, esperando que a intuição da pessoa a quem amam compreenda sua necessidade de afeto, mesmo que, aparentemente, esta seja a última coisa que desejam. Sabendo que algumas pessoas, às vezes, têm esse comportamento paradoxal, você compreende por que responder ao mau humor de Michael com palavras cortantes apenas causaria mais problemas. Eu tentaria, antes de tudo, distraí-lo com palavras amáveis ou alguma notícia interessante. Assim, você não oxigena um incêndio iminente e ele acaba se extinguindo por si próprio. Colocar a ênfase no momento no turbilhão interno de Michael, você gostaria de ser recebido por um grunhido? Seria como jogar gasolina sobre a fogueira. Mais tarde, quando ele estiver mais calmo, pergunte sobre seu dia e discuta com ele as questões que ainda o estiverem incomodando. Perceba como é perigoso, nesses momentos, pensar em você mesma. Tive um dia tão difícil quanto o dele e ainda assim o recebi com carinho. Não desconto os meus problemas nele. Por mais que isso seja verdade, não é o tema do momento. Como disse anteriormente, os sábios tentam reconhecer o tema e se ajustar a ele. Encontro-me nessa situação. O que devo fazer agora? Quantas discussões infelizes acontecem entre marido e mulher por eles não reconhecerem o tema do momento? O bom senso nos diz, por exemplo, que não é adequado discutir problemas espinhosos quando estamos com fome ou muito cansados ou irritadiços. Eu sei que você e Michael estão se esforçando para se tornarem mais sábios, aprender a discernir o tema de cada situação, se ou quando confrontar ou confortar o outro, trará a vocês aquela sabedoria alegre que é um dos frutos do amor. Com carinho, Lily.